Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM até às 14 horas, sempre com a sua participação pelo 991248325 ou 991587295. Você pode participar aqui do programa enviando a sua perguntinha, enviando o seu comentário através do WhatsApp ou então através de Torpedo, ligando aí no 3555-1896. No programa de hoje, no final do programa, eu vou receber aqui o grupo 100% Samba, mostrando um pouquinho do trabalho deles. Recebo também hoje aqui o José Ferreira Chagas, um cidadão guaraneziano que na última semana, na última terça-feira, para ser mais exato, ele usou a tribuna da Câmara Municipal e defendeu o fim do salário para alguns cargos políticos, entre eles prefeito, vice e vereadores. Converso também daqui a pouco com Edgar Belarmino e Martinson, falando sobre os grandes carnavais do passado, carnaval de salão, desfile de escolas de samba e, claro, sobre o carnaval atual aqui em Guaranésia. Mas para começar a história do programa 344, eu recebo aqui o empresário Gilson Melo, empresário arceburguense Gilson Melo. Gilson, mais uma vez é um prazer muito grande estar recebendo você aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha, em particular no programa Expresso. Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Pássaro da Ilha. Mais uma vez, muito obrigado por estar nos convidando a estar aqui. Prazerzão, tá recebendo você. Imagino que hoje seja um dia muito apertado lá no restaurante Mangueira pelo carnaval, né? Sem dúvida. Tô ajudando lá ontem, hoje, né? A pista está lotada, o restaurante, o movimento posto. Aumenta mesmo aqui na região em carnaval ou é conversa? Muito grande. Movimento aí, olha, chega a 800% a mais. Aumenta tanto assim, Jus? Muito mais. Hoje aí a equipe do Mangueira. Então o carnaval dá dinheiro pro comércio? Sem dúvida. Roda um dinheiro muito grande. E gera oportunidade também, né? Onde há dinheiro é oportunidade para as pessoas. Claro. E eu entrevistei aqui no. Eu tô fazendo algumas séries de entrevistas no programa que a gente tem no meio de semana. Falei sobre a dengue no comecinho de janeiro e na segunda parte de janeiro falei sobre o carnaval. E infelizmente, não sei por qual motivo, não consegui entrevistar ninguém na de Arceburgo para que falasse do carnaval de Arceburgo. Como é que tá o carnaval em Arceburgo? O carnaval em Arceburgo, pelo que eu tô vendo, não vai ter. Então não tem carnaval. Então foi até bom não ter ligado, então, porque eu não ia conseguir falar nada. Que se tiver são o som dos bares, da população que deve colocar som em carro, mas lá do poder público não vai ter carnaval. É importante ter carnaval numa cidade? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim, porque o carnaval gera custo, mas também gera divisas para a cidade. O povo vai, o povo gasta, gera um mercado, né? Tá, mas... uma perca muito grande para a cidade a falta do carnaval. Gilson, mas tem muitos prefeitos aí, Brasil todo, cancelando os carnavais, dizendo que vão utilizar o dinheiro que seria gasto no carnaval em outras áreas. Saúde, infraestrutura. Como é que você vê esse lado? Não é melhor tirar o dinheiro da festa para usar em outros departamentos que estão pedindo socorro? Oi, Cláudio, eu acho o seguinte, eu como administrador de empresa, eu penso diferente. Tem crise? Tem. Mas vamos criar algumas formas, vamos criar planejamento, né, para que tenha festa também. Porque você está faltando investimento em alguma área, porque algo foi mal planejado. Não souberam planejar o próximo ano. Então você acha que um bom planejamento daria para realizar um carnaval tranquilamente? Sem dúvida. É só colocar empresário, administrar as prefeituras, porque tem crise? Tem. Mas vamos planejar, gente. Falta planejamento. Mas hoje a maioria das cidades são administradas por empresários. Então, são mal empresários? Não são tão bons empresários assim, Jus? Às vezes são empresários de títulos. Mas não são bons empresários. É isso que você acha? Sem dúvida. Então o carnaval seria interessante, até para aquela questão que você falou lá atrás na primeira pergunta, que o comércio, né, gera mais lucro. Gera em gente gasta. E gasta, fica o dinheiro para a cidade. A gente fala, fica até redundante, todo programa aqui eu venho falar de crise, porque eu recebo os prefeitos da região e todo prefeito vem cá e chora por causa da crise. Que crise é essa, Gilson? A gente está realmente vivendo uma crise? Eu acredito que a crise do Brasil, ela é política. Né, que atrapalhou também a parte financeira. Eu no setor têxtil ou lá no posto Mangueira, né, não tenho crise não. Eu estou vendendo o mesmo que eu vendi, tá? Alguma coisa que a gente devemos adequar. Estamos ganhando menos? Claro que sim. Mas aqui na Cristal eu não estou vencendo atender os pedidos, de tantos pedidos que tá vendendo. Então o setor têxtil, pelo menos na Cristal, não está sendo tão afetado por essa crise? De jeito maneira. Cristal, graças a Deus, graças à nossa equipe, que são 52 vendedores, né? Também são vendedores aí de 23 anos, né? Estão vendendo muito. Mas tem dificuldade de atender outro. É para o mercado brasileiro ou já manda para fora? Não, nós não conseguimos atender nem o mercado brasileiro. Então, vamos atender primeiro o brasileiro. Então não reflete a crise, então? Não. Então o que esses políticos vêm cá e ficam falando de crise para mim? Justo? Vocês estão querendo me enganar? Mau gestor. É isso? No meu haver, mau gestor. É isso, falando então, como empresário, claro, né? Para mim é mau gestor. É isso, como né? Empresário. Porque os atuais administradores, eles falam da crise hoje, de 2015, e pior, eles pintam para 2016, né? E pintam para 2017 um ano muito pior. Os futuros administradores vão sofrer, de acordo com alguns desses administradores. Você vê assim também? Você acha que o ano que vem... Não acredito. Eu sempre brinco o seguinte, se me permite, crise tinha para mim há 40 anos atrás, que eu morava lá no sítio Esmeril, lá, vendia o almoço para poder pagar a janta. Então, naquela época, tinha crise. Então a gente tá mal acostumado, então? Mal acostumado. Tem época que você ganha mais, tem época que você ganha menos. Tem que Nós saber. Estamos vivendo uma época que ganha menos. Mas é só trabalhar que o dinheiro vem. Quando eu anunciei que você viria aqui ao programa, algumas pessoas mandaram perguntas para você. Uhum. Inclusive o Nardo, que é vereador, já esteve aqui comigo algumas vezes no programa. Ele fez a seguinte pergunta aqui. Nardo Pica-Pau, vereador de Arceburgo. Queria deixar aqui algumas perguntas para o Gilson Melo. Queria perguntar, por exemplo, se ele vier um dia a ser eleito... Nosso futuro prefeito, se ele vier a ser eleito futuro prefeito, se pretende manter o tarifa zero no município que hoje está parado? Ô, Tancraldi, eu estou concorrendo, né, a uma vaga, né, a candidata a prefeito pelo PR, vai depender do nosso presidente, né, Tim da Ego, que eu quero mandar um forte e grande abraço, vai estar passando por uma convenção, caso claro. Eu seja aprovado pelo partido a ser candidato a prefeito, né? E ser aprovado pela população tem que ser analisado, né? Arceburgo é uma cidade que merece mais carinho, que merece mais apoio, né? Mas depende tudo de uma transição da agora até, né? Mas você quer ser prefeito, você quer disputar as eleições, claro que depende do seu partido, do PR. Eu peço todo dia muito a Deus, estou me preparando como empresário, né, para ser pré-candidato, e se a população quiser, estou pronto para administrar, igual administrei minha vida, saindo lá de um cabo de uma enxada, né, e chegando ao empresário na qual eu sou hoje. Quando eu conversei com o Tim da Ego, foi no ano passado, no final do ano passado, outubro, novembro, ele já falava que o principal nome era você. Uhum. Continua sendo o principal nome do PR, ou o PR tem outras alternativas aí para a prefeitura de Arceburgo? Olha, devido eu ter sido candidato na outra eleição e não ter sido eleito por 13 votos, né? Eu acredito que do PR deve surgir mais nome, mas eu acredito que seria eu o pré-candidato a prefeito por Arceburgo. Mas tem outros partidos ali que compõem o grupo também que de repente pode lançar algum nome, Gilson? Arceburgo hoje tem citado alguns nomes, mas assim, nada definido ainda não. O Nardo, ele enviou uma outra pergunta, ele quer saber aqui sobre geração de empregos, pois de acordo com ele, Arceburgo há anos vem sendo esquecido nesse setor. Questão de geração de empregos, como é que você vê? Ô, Antônio Cláudio, eu estive na China, né, o ano passado. Esse ano era para mim estar na Feira Internacional, lá na Itália, em Milão, em novembro, mas não deu. Eu estou indo esse ano, né, para Milão. Não deu por causa da crise? Não deu porque coincidiu com uma viagem minha e a família pediu para não mudar, né? Então, eu digo o seguinte, eu não sou um cidadão de Arceburgo, eu sou um cidadão do mundo. Eu vejo em Arceburgo muita facilidade para crescimento das empresas. Primeiro, nós estamos a poucos quilômetros de São Paulo, que é o maior comércio do Brasil. Estamos também a poucos quilômetros de uma pista dupla. E eu estou lá hoje, esse tempo, lá no posto Mangueira. Gente, nós temos um mercado que passa ali naquela rodovia, na MG449, que precisa ser mais explorado. O que eu penso para Arceburgo, como empresário? Criar-se ali um polo comercial, industrial, para aproveitar esse nicho de mercado que passa ali. Criar na própria rodovia ali. Na própria rodovia. Juruáia. Está ao lado nosso. O pessoal que vai comprar em Juruáia passa ali naquela rodovia. Hoje eu deparei, estou no Mangueira desde as 6 horas da manhã, com muita gente. Estou no caminho certo para Juruáia. Agora, você já imaginou se nós tivéssemos ali um barracão, com várias empresas de lingerie desse setor, com bom estacionamento, a pessoa ia parar ali primeiro. A ideia então seria atrair indústrias de fora para gerar ali emprego, gerar renda para Erceburgo. Criar empresa de Erceburgo, que em Erceburgo, como nós saímos lá da roça e hoje somos empresários, também tem muita gente boa ali que não tem oportunidade, que está doido por uma oportunidade. E também, né, ir atrás das empresas e trazer para elas se instalarem em Erceburgo. Mas teria que ser um projeto muito grande isso, né? Porque se fosse tão fácil assim, todo mundo faria isso, Gilson. Eu vejo com os olhos diferentes. Eu vejo que Erceburgo tem uma topografia boa, fácil construção, tá? O que precisa é ter coragem de conversar com o empresário. É isso. É, você como empresário, você acha que é fácil dialogar com empresários? O que tem que prometer para um empresário vir para uma cidade como Guaranésia, como Erceburgo, São Pedro da União? Recebi o pessoal de São Pedro da União e a grande reclamação também lá é falta de empregos. Eu como empresário, o que eu penso? Para você se instalar numa cidade, você tem que ter um terreno bom, segurança e fácil de escoar os produtos. Erceburgo tem tudo isso. Chegar até os empresários, ver o que eles querem, preparar a população para que receba a empresa. Vamos supor, em Erceburgo nós temos algumas empresas. E a grande diferença que eu percebi na época da campanha, que eu estive nas empresas, eles comentaram o seguinte: quando vai contratar, não tem mão de obra qualificada já para aquela vaga. Então o poder público tem que trazer cursos, né, para qualificar, para que a hora que precisar, a pessoa pronta. Entendi. Já que você falou nessa questão aí, que o grande problema de Erceburgo hoje seria a questão do emprego, né? E no meio da sua resposta, você falou da campanha passada. Quando eu estive nas empresas da campanha passada, o que mudou do Gilson para aquela campanha para o Gilson agora 2016? Qual que é a diferença desse Gilson? Mais maduro. Né, que passou aí quase 4 anos, né? Vou fazer 49 anos já no final do ano, né? E o Gilson, nessas andanças dele, ele também tem olhado o seguinte: se funciona isso lá em Bom Jesus do Tabapoama, que é o norte do estado do Rio, nós poderemos trazer também para Erceburgo. Ah, mas se isso aqui na China, peraí, isso aqui também funciona em Erceburgo. Porque eu sempre brinco o seguinte: nós hoje não inventa, nós copia e adapta. Né? Então o Gilson está mais maduro, né? Está mais preocupado, né? Em o que eu posso dar de mim de melhor para as pessoas também ter a chance que eu tive na vida. Vamos fazer um intervalo comercial, o primeiro intervalo comercial aqui do Expresso. A gente volta dentro de um instante seguindo a programação deste sábado. Programa Expresso! Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas. No final do programa, a gente vai divulgar também, né, os finalistas aí ao troféu Expresso desse ano, tá? Então fique ligado aí no programa Expresso deste sábado, que ainda recebe o grupo 100% Samba, o José Ferreira Chagas Antônio, que defendeu na tribuna aqui de Guaranésia o fim do salário de alguns cargos políticos, como prefeito, vice e vereadores. O Edgar Belarmino e o Martins Son daqui a pouquinho vem contar um pouquinho das histórias dos carnavais antigos. Deixa eu até pegar como brecha essa participação que a gente vai ter aqui do José Ferreira Chagas, que ele fala sobre o fim dos salários para alguns cargos políticos, né? O que que você acha disso, hein, Gilson? Você, por exemplo, seria candidato se caso, a gente sabe que isso não vai acontecer nunca, se extinguisse o salário dos políticos no Brasil, ou você acha que o político ele tem que ter um salário? Olha, tem uns cargos que eu acho que devia ser extinto, sim. Né? Mas eu acho que a cidade é pequena, eu acho que o prefeito não deveria ganhar nada, o vice também, os vereadores também não. Mas cidade, se doar. Seria um trabalho voluntário mesmo. Trabalho voluntário. Muita gente precisa crescer nesse trabalho de voluntário. Muita gente argumenta que o político ele tem que ter o salário porque ele acaba ajudando muita gente. Né? Ele usa o salário dele para apoiar um time de futebol, para comprar um remédio, para comprar uma fralda. Isso é um trabalho da assistência social, não é? Ou eu estou enganado? É um trabalho da assistência social, realmente. Não é um trabalho do político, né? Para ele tirar do salário dele, né? É. E isso, muita gente, infelizmente, tem esse tipo de argumento que para mim, não é válido. Mas vamos voltar à nossa querida Erceburgo e à pauta do programa de hoje, que a gente está conversando aqui com o empresário, que é pré-candidato a prefeito da cidade de Arceburgo, né? Um dos pré-candidatos a prefeito. Eu quero saber de você, Gilson, qual que é o seu projeto para a cidade de Arceburgo, já que você está se colocando como um pré-candidato? Olha, eu acredito que o próximo gestor tem muito o que fazer por Arceburgo, né? Eu acredito que ele tem que olhar mais pela segurança, pela saúde, por moradia, né? E eu, como administrador de empresa, eu creio que o próximo gestor tem que trabalhar incansavelmente geração de emprego. É o grande problema de Arceburgo, Gilson? Acredito que sim. Acredito que sim. Quanto tempo não vem uma empresa nova para Arceburgo? O Nair falou última, aqui em torno de ele, acho que não citou o nome, tempo, não. Ele não falou tempo, não, mas Core, eu acho que é a última. Eu acho que é a última, né? A Core, acho que é a última, né? A Core, há quantos anos? 15 anos. Então Arceburgo ficou parado no tempo. Essa geração nova, esses jovens que vêm se preparando para entrar no mercado de trabalho, faz o que em Arceburgo? Infelizmente, acaba indo embora. Quantos pais a gente vê, né, perdendo, deixando seus filhos indo embora, né, porque não tem. Infelizmente, tem. Tem muitas promessas. A gente observa nas campanhas anteriores, prometeram 11 empresas. 3 anos, quase 4, não chegou nenhum, não. Promessas vazias, infelizmente, simplesmente para enganar, usurpar os nossos povo para ser eleito. Mas infelizmente em toda a política a gente tem essas promessas de todos os candidatos e muitos deles a gente vê que são promessas absurdas, né? Como é que você pode fazer uma campanha e fazer promessas mais plausíveis, mais concretas, para que o cidadão possa confiar num político? Eu acho... Porque hoje a classe política está mal, Gilson. Eu sempre digo o seguinte, né? Gosto de política, detesto politiqueiro. Porque o politiqueiro faz de tudo para ganhar, depois vira as costas para o povo. Isso é péssimo para o Brasil. Estamos vendo aí nas mídias, né? Que eu até falo o seguinte: eu sou um administrador de empresa que estou pronto, né, para ajudar, né, a administração pública. Tá, e tem muita gente que fala que administrar uma cidade é bem diferente que administrar uma empresa. Você está pronto para administrar uma empresa. Você não tem certeza que está pronto para administrar uma cidade? Ou tem? Bem, tenho certeza, porque a administração pública tem leis, como a privada também tem. Tem risco, como a da privada também tem. Então, o maior problema são gestores não preparados administrando as partes públicas. Eu acho interessante e até bonito ver isso. Você é um empresário já consagrado, já bem estruturado, né, já bem situado, está querendo entrar na política. A maioria dos políticos tem a mesma situação que você, que é a distância de política. Por que isso, Gilson, de querer entrar de novo na política? Já que você teve uma experiência e não foi das melhores, que você perdeu a eleição. Por que tentar de novo, Gilson? Vou responder. Eu estava em Ouro Preto, lá, né, numa reunião. Um grande amigo meu, carinhosamente, nós chamamos ele de Fubá. Aí ele é comandante da polícia de lá. Ele perguntou assim: meu irmão, e aí, é candidato na próxima eleição? Não gostei, não fui eleito por 13 votos. Eu acho que eu vou continuar ajudando as pessoas, dando oportunidade de trabalho. Aí ele falou com essas palavras: meu irmão, o que me assusta não é os ruins na política, é os bons caindo fora. E eu pensei muito sobre isso. Então, eu acho que está na hora das pessoas boas desse meu país assumir o compromisso e entrar na política, assim. Porque senão os péssimos, os ruins, vão continuar nela. Mas você está preparado? Você, como empresário, com certeza recebe muitos elogios, mais elogios que críticas. Se você vier a ganhar a eleição, se você participar de todo o processo, vier a ganhar a eleição, as mesmas pessoas que hoje batem nas suas costas, chamando o meu amigo, vão te criticar amanhã. Você está preparado para isso, para enfrentar essas críticas? Sem dúvida, eu enfrento como empresário, né? Mas são bem menores do que uma cidade inteira falando: o prefeito Gilson aqui, tá, minha rua está um buraco e esse prefeito não faz nada. O que falta é transparência. Né? Se não estão tampando o buraco, por quê? Chega e mostra: pessoal, está acontecendo isso, está faltando transparência. A partir do momento que não tem transparência, vira o que está virando. Então, falta transparência. Falta transparência no poder público. Chamar responsabilidade. Mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Estou gastando X nisso, preciso investir nisso, eu vou ter que tirar X, sabe? Eu falo o seguinte: o Brasil está vivendo uma política, uma administração pública, tipo assim, não sei, não vi. Errado. Está faltando transparência. Transparência, então, é um dos pilares aí de uma boa administração? Uma administração justa e perfeita tem que ter transparência. Tá, e o que mais tem que ter numa administração que você julga justa e perfeita? Ó, seriedade, né? Pegar e ir direto no foco. Eu falo que o maior problema para um gestor é mesa e cadeira. Eles ficam o dia inteiro atrás de uma mesa, sentado numa cadeira e não vai lá ver o que está acontecendo. Por que a Cristal hoje é uma empresa com 23 anos, vende muito, temos 52 vendedores. Por quê? Porque eu vou lá aonde está o meu parceiro, aonde ele está, para ver o que está acontecendo e solucionar junto com ele os problemas do dia a dia. Por isso que nós não temos crise, nós vamos junto com ele, nós pegamos na mão dele. E eu brinco o seguinte: aonde está um parceiro meu, ali tem dois pés. Então você acha que o prefeito ele não deve ficar dentro do gabinete? Ele deve sair às ruas? Só para assinar documento e ler documento. O resto tem que estar lá, junto. Tem que estar lá no barracão, junto com o pessoal, tem que estar lá nas obras, tá? Eu acredito, eu falo o seguinte, ele tem que pegar, nós temos, vamos ser, eu encontro aqui também de Guaranésia, alguns carros indo levar o pessoal para cuidar de saúde de outro lugar, e o prefeito tem que parar aquele carro, montar e ir junto, para sentir o que o paciente está sentindo. É isso. Mas como é que um empresário como você trataria a questão da saúde, por exemplo, numa cidade do interior? Não estamos falando de Erceburgo, qualquer cidade do interior, Guaranésia, que tem problemas com a saúde, Guaxupéba, enfim, qualquer cidade. Como ela seria tratada? Não dá para você montar um hospital de referência em cada cidade do país. O Brasil está com um problema muito sério na saúde. O que estão tentando colocar é alguma cidade para atender uma especialização. Né? Então, eu acredito que o próximo gestor de Erceburgo, ele tem que sentar junto com a sua equipe da saúde e traçar junto o melhor caminho. O que não pode deixar é falar que deixa o coitado assim, sem apoio, né? Sem resultado. Você fala muito de equipe, né? Tem que sentar junto com o pessoal, então você não vai ser aquele tipo de administrador que vai centralizar tudo para você. As decisões vão ser sempre tomadas em conjunto. 100% em conjunto. Porque como empresário é assim que funciona? Eu falo o seguinte, eu sou um administrador que eu administro as pessoas que faz ação. Por isso que se fala administração. Então, resumindo, eu quero uma equipe que seja uma equipe que quer trabalhar, uma equipe que pensa, uma equipe que chama a responsabilidade. Não é a equipe que levanta o tapete e vai empurrando os problemas debaixo do tapete. Não. Por isso que não dá certo. Na política tem muita gente assim, né, Gilson? Porque não são administrador de empresa. Ou finge que é administrador de empresa. Voltando um pouquinho na questão política novamente, né? Mas política, aquela política que muitas vezes deixa de ser política séria e passa a ser politicagem. Nessa politicagem, nas cidades do interior, Erceburgo não é diferente de Guaranésia, não é diferente de nenhuma cidade aqui da região, política ela é muito acirrada e as campanhas também são muito, muito acirradas. E muitas vezes a gente acaba criando inimigos, adversários, né? Você, por exemplo, Gilson, na última campanha de 4 anos atrás, você fez muitos políticos na campanha, na política? Olha, veja bem, você se lembra, até você assustou, né? Nós perdemos a eleição no domingo, na segunda-feira, 7 horas da manhã, aqui estava para nós gravar em um agradecimento à população, que nós não fomos eleitos, como se fosse hoje, né? Meus amigos e minhas amigas, quero agradecer a cada um de vocês que confiou em mim o seu voto. Você lembra disso? Lembro, claro. Então, eu acho que isso mostrou para as pessoas que eu penso diferente. Que para mim, política termina na hora que fecha as urnas. Cada um tem a sua ideia. Eu não tenho nenhum inimigo político. Tenho, sim, adversário. Mas quem sabe, né, se a gente sair realmente candidato, né, esses adversários da outra não vêm ser nossos amigos, né, para essa? Muda muito, né? Muda, muda. As desavenças é uma coisa natural da política, né, Gilson? Eu tiro de letra isso aí. Isso aí é muito fácil pra gente administrar. No mercado, né, de hoje, de dia a dia, tem isso também. Hoje, Erceburgo tem quantos grupos políticos prontos para lançar candidatos para a próxima eleição, para essas eleições? Você acreditaria que teríamos o quê? Dois grupos, três grupos? Dois. Erceburgo, dois candidatos. Erceburgo sempre teve dois, né? Eu penso numa terceira via. sabe? Eu sempre digo o seguinte, a Arceburgo sempre teve dois lados, eu nunca tive lado. O meu lado foi o do povo de Arceburgo, que eu acho que política precisava acabar com isso. Sempre pensar em sim no povo. Você acha que o ideal seria termos mais candidatos, então, nas cidades? Porque o que acontece em Arceburgo acontece em todas as cidades. Geralmente dois, no máximo três, né? Que é essa terceira via que surge de vez em quando. Uhum. Você acha que precisaríamos ser, por exemplo, em Arceburgo, três, quatro, para que a população pudesse escolher melhor? Sem dúvida. Três, quatro, até cinco. Eu acho que quanto mais candidato a cidades da região lançar, melhor. Questão dos vereadores de Arceburgo, né? Que geralmente a gente tem um número muito elevado de gente querendo ser candidato e nem todos preparados. Muita gente querendo mais visando a parte salarial, que os benefícios, né, que traz o vereador, do que pensando no amor pela cidade. Isso é um problema também cultural do Brasil, hoje, essa questão de muita gente entrar na política mais pensando do lado financeiro do que no que poderia fazer pela cidade? É um problema bem cultural do Brasil. Mas tem muita gente boa também que está entrando para realmente dar de si o melhor para o povo da cidade também. Arceburgo tem muita gente boa. Tem também alguns, sim, mas eu sempre falo o seguinte, ainda bem que a maior parte da população pensa no bem. Ô Jesus, a gente falou agora há pouco aí da questão dos adversários, né? É. Vamos mudar um pouquinho agora, vamos trazer para os lados dos seus aliados. E essa sua candidatura, como a gente falou aqui no começo, que é bem natural, até porque você esteve bem perto aí, né? Quase chegou lá. Mas mesmo assim, a gente vive numa democracia, né? E outras pessoas do grupo político seu devem sair como candidato, pelo menos pretender, né? Disputar essas prévias aí eleitorais para essas eleições desse ano. Além de você, a gente tem outros nomes que podem surgir como candidatos lá em Arceburgo, dentro do PR, talvez não, mas desse grupo que cerca você. Tem algum outro nome que você está pensando, de repente esse cara que pode surgir, eu deixo de ser um candidato desse grupo? É outra pessoa? Tem esse nome que te preocupa ou não? Não tem. Eu estou pronto, né? Caso o PR queira, né? Caso o pessoal que é filiado no PR achar que eu devo ser, estou pronto. Tá, e me parece, de longe pelo menos, que esse grupo, o PR e o grupo do PR, quer você como candidato. Isso é o que a minha visão, a visão que eu tenho. A única dúvida que o pessoal tem até agora é a questão do vice. É o que mais se fala. Quem vai ser o vice do Gilson? Pelo menos isso que eu ouço. Quem vai ser esse vice? Como é que tá essas conversas? Primeiro, eu acho que o prefeito, ele tem que ter um vice que pensa junto com ele. Tem que ser um vice que venha somar. O que eu penso em fazer caso o pessoal do PR se achar melhor? Né? Consultar as bases, aquele que a população também quiser, pensa somar junto. Mas qual é o perfil desse vice? Como deveria ser esse vice? Tem que ser um vice que quer trabalhar, né? Um vice que olha também para a população, que procura dar de si o melhor para a cidade. Que queira trabalhar. Queira trabalhar. Esquece que tem cadeira, esquece que tem mesa, esquece que vice só tá ali para meramente ilustrativo. Não. Eu quero, se caso eu ser candidato a prefeito, eu quero um vice que vem comigo. Né? Até aproveitando aí, né? Eu sou contra, né, reeleição. Sabe? Eu acho que acaba com o Brasil, está acabando com o Brasil, é reeleição. Precisa acabar com a reeleição. Né? Tá, mas e se vamos imaginar que tenha reeleição, né? Você seria candidato à reeleição? Não penso. Não? Você pensa só numa. Eu penso o seguinte. Em fazer o trabalho. Eu acho que o gestor, né, o próximo gestor, tem que trabalhar pensando só em 4 anos. Eu como empresário. Dá para administrar uma cidade, planejar uma cidade em 4 anos? Dá, sem dúvida. Desde que faça sucessor. Tá, então para uma cidade ficar redondinha leva aí o quê? 8 anos, 10 anos? 10, 12 anos. Né? Na empresa também, você monta uma empresa, você vai ter retorno ali do 6º, 7º ano. Né? Prefeitura também, não é diferente. O PT tá aí há bastante tempo, não deixou o Brasil redondinho, não, Jesus. Foi mal planejado? Eu acho que o grupo dele foi mal escolhido. Né? Eu sempre falo o seguinte: o maior problema é que às vezes as pessoas escolhem mal. Assume algum compromisso para ganhar uma eleição e traz aquelas pessoas que estão vendo aí no cenário aí político do Brasil desacreditado demais. Mas como você vai selecionar um grupo para apoiar você? Você vai precisar de selecionar bastante gente para apoiar. Você é capaz de excluir um grupo porque aquele grupo, de repente, não tem o mesmo pensamento que você? Se não pensar de acordo com as nossas bases, de acordo com o grupo, né? Se o grupo maior acha desse jeito, aquele menor não vai fazer parte. Né? Eu não decido nada sozinho, junto, né? Quero fazer igual eu faço na minha empresa, né? Então, a maior parte decidiu, a maior parte decidiu. Você tem um vice que, muito popular, que vai trazer muitos votos para você, mas esse vice não é muito chegado ao trampo, ao trabalho. Na verdade, ele quer ser vice seu só para receber o salário. E aí? Tô fora. Mas esse vice vai ganhar a eleição para você. Perco de novo. Tô fora. Não. Esse vice, então, vai ter que ocupar um cargo e vai ter que trabalhar. Sim. Se não, tô fora. Quantos hoje pretendentes a vice tem lá em Erceburgo para sua candidatura, Gilson? Tem muito. Graças a Deus, graças ao povo de Erceburgo, que tem olhado a gente com carinho, né? Tem muitas pessoas. Tá? O que você está esperando da campanha desse ano? Olha, estou esperando o seguinte, se caso a gente chegar a ser candidato, né? É uma campanha mais curta, né? 45 dias apenas, né? Isso. Então a gente vai estar administrando para a hora que chegar, a gente junto com o pessoal, fazer uma boa campanha, uma campanha tranquila, eu sou a favor de uma campanha sem ataque. Não aconteceu isso na última campanha em Erceburgo. Você acha que essa eleição vai ser um nível um pouquinho melhor? Eu falo que eu sou filho do Sonelso e da dona Geni. Acho que o Erceburgo inteiro conhece eles. Eu acho que o filho dele espelha muito nele e não pensa em nada de atacar. Meu pai não ensinou isso pra mim, nem muito menos a minha mãe. O DJ Xuxa, que é aqui de Guaranésia, nossa, Guaranésia tá precisando de um administrador de cabeça aberta assim, ou pelo menos que tenha ideias novas assim. Uhum, obrigado. É o Xuxa, né? O Ribeiro aí tá mandando essa mensagem pra gente. Gilson, queria, já a gente tá no final do nosso espaço aqui, desse nosso bate-papo, eu quero lembrar a população de Erceburgo que está ouvindo o programa agora, que a gente vai estar recebendo outros pré-candidatos aí, né? A gente tem o Bolichinho, que também já se demonstrou, né? Se colocou como pré-candidato, então em breve a gente vai fazer o convite, já convidei o Bolichinho algumas vezes, ele sempre recusou o convite, disse que tem que conversar com o prefeito, e como o prefeito não gosta muito de microfone, então quase não consigo entrevistar o pessoal de Erceburgo. Entrevistei aqui a Rosa, de educação, no meio do programa, que é uma pessoa realmente muito boa, gostei muito de conversar com ela. Maravilhosa. Realmente tem uma cultura incrível. Até qualquer dia vou convidar ela para ela vir aqui no programa, porque entende muito de educação. Conversei também já com o pessoal da vigilância, mas os outros departamentos a gente tem uma certa dificuldade. Eu gostaria muito que a prefeitura de Erceburgo fosse mais aberta, né? Para que a população de Erceburgo precisa, né? Dessa divulgação, dessa, né, comunicação, que é importante. Gilson, muito obrigado pela participação. Vamos estar aqui de olho, né, na campanha eleitoral desse ano novamente. E vamos estar recebendo os outros pré-candidatos aqui durante as próximas edições do Expresso. Muito obrigado. Viu? Então, Cláudio, muito obrigado aí você ter abrido o espaço para nós. Quero agradecer também junto comigo aqui o meu filho, né, o Jean, a minha nora, Carol, meu grande amigo e irmão, Aloysio, que está acompanhando a gente. E só para deixar o último recado, né? Carnaval está aí. Se quiser uma comida mineira, boa, de primeira qualidade, lá no Posto Restaurante Mangueira. É aquela verdadeira comida mineira. A comida lá é tão mineira que até a panela falou aí, só. Muito obrigado. Até Gilson, a próxima, se Deus assim permitir. Valeu, Gilson. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela participação. O Jean, quero qualquer dia aqui pra gente falar dos demolês, né, Jean? Um abraço, viu? Obrigado. Intervalinho comercial, voltamos já aqui no Expresso deste sábado. João Expresso.